no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é o nosso canal de relacionamento. Você sabe que aqui na Rádio Rio de Janeiro nós prestamos contas de todos os investimentos que vocês fazem aqui na emissora da Fraternidade através do Clube da Fraternidade. Sim, investimentos sim, porque vocês nos ajudam a avançar com a rádio tecnologicamente, espiritualmente. Nós recebemos aqui as boas vibrações de todo o movimento espírita, de todos vocês que ouvem a Rádio Rio de Janeiro e não são espírita, mas vibram positivamente, porque aquilo que eu falei semana passada, a Rádio Rio de Janeiro não é só para ser ouvida, ela é muito mais do que isso, ela é uma rádio para ser sentida. Vamos iniciar hoje um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Jesus e os amigos. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível e renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, notasse-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Que bela página, né? A paz de Jesus e os amigos, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Amigos do Clube da Fraternidade, que bom estarmos aqui nesse domingo. Tem uma novidade, se eu pudesse pedir agora o nosso técnico para colocar uma vinheta daquelas, sabe, quando vem uma novidade no jornalismo, tchan, tchan, tchan, tchan. Mas eu vou dar uma novidade mesmo sem a vinheta, porque eu não avisei a ele que tinha uma novidade. Mas olha, temos aqui uma novidade, alguns já devem ter percebido. Você está de frente para o seu computador? Você está ouvindo a rádio pela internet? Já sabe o que, que eu estou falando. Você que ainda não ouviu, que não está ouvindo pela internet ou não acessou o site da rádio na última semana, ligue o seu computador. Digite lá www.radioriodejaneiro.am.br. Já ligou? Digitou? E o que, que você viu? Um novo site. Isso, um novo site. Quem é ouvinte frequente do Clube da Fraternidade sabe que eu vinha dando algumas dicas. Em novembro, final, início de dezembro, temos novidades. E olha que temos o novo site da Rádio Rio de Janeiro, desenvolvido pelo nosso querido Luiz Eduardo Neri e a sua empresa. Olha, foi um site feito a muitas mãos. Na verdade, a mão técnica é da empresa Glanet. Mas aqui internamente nós contamos com a ajuda de todos os nossos colaboradores. Todos deram dicas, todos deram e disseram como é que seria legal mostrar determinada informação. Mas eu preciso alertar vocês o seguinte, o site está novinho no ar. Nós mesmos ainda estamos tateando, começando a usar as novidades que tem no site. E olha, eu tenho tantas boas informações para você. Preste atenção, você que é fã de ouvir a palestra que foi no ar, você que me mandava e-mail pedindo para reprisar palestras. Calma, não são todas ainda, mas já estamos com algumas palestras no nosso site para você poder ouvir novamente. Quer anotar? www.radioriodejaneiro.am.br. Você clica em palestras, acessa o menu Programação, em seguida seleciona na Tribuna Espírita. Na página seguinte você deve selecionar Palestras Espíritas. Vai ser muito fácil. É só entrar no nosso site e ir fuçando que você encontra. No plantão Rio Notícia, acessar o menu Jornalismo. Em seguida, selecionar Plantão Rio Notícias. E na página seguinte, você seleciona o quê? Notícias. Você que quer ouvir palestras, como acessar as palestras da Tribuna Espírita? Você acessa o nosso site, vai no menu lá na Programação, depois vai no menu Tribuna Espírita e no menu Palestras Espíritas. E aí você já tem lá algumas palestras para você ouvir novamente. Temos aqui, olha, os palestrantes. Camila Andrade, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, a Lúcia Moisés. Temos aqui, olha gente, não são todas ainda. Temos que ter calma e paciência. Até mesmo nós, os funcionários aqui, os diretores, nós que estamos aqui do lado interno, do lado de dentro da rádio, nós ainda estamos aprendendo a usar o novo site, porque ele tem muito mais recursos do que tinha o anterior. Então, as coisas vão estar... Nós vamos colocar e atualizar e entrar com informações ao longo do mês de dezembro, e eu tenho certeza que em janeiro muita coisa já vai estar disponível para que você tenha essa informação, para que você possa ouvir de novo. Temos que ser só um pouquinho de paciência. Não é tudo automático. Quer dizer, é até automático, mas nós precisamos aprender a automatizar isso internamente. Já fomos treinados, mas peço só um pouco de paciência. Mas você já pode acessar o site. Faça isso. www.radioriodejaneiro.am.br. Você não vai se arrepender. Eu gostaria de dar um aviso aqui, a pedido da minha querida amiga Dina Alves, Domingo de Solidariedade. Venha participar do segundo evento beneficente da empresa Biosani, que é da Dina Alves, que faz o programa O Planeta em Transformação, planeta aqui da rádio, programa da Rádio Rio de Janeiro, Planeta em Transformação, todas as quartas-feiras, às 15 horas. E esse evento de solidariedade, eles arrecadam alimentos, traga a sua doação e participe. O que doar? 1 quilo de alimento não perecível, 1 pacote de fralda descartável infantil ou geriátrica, ou roupas, sapatos, agasalhos, brinquedos. Instituições beneficiadas, a comunidade da Boiúna, Aldeia Infantil SS de Jacarepaguá, Lar das Velhinhas Cegas, Obra Social Dona Meca e COI, Colônia COI. Olha, o evento é no dia 6 de dezembro, das 10 às 17 horas. Então você está convidado. Um evento da Biosani, você que ouve a Rádio Rio de Janeiro e foi no evento do ano passado, eu estive lá no evento do ano passado, com muita alegria participei dessa iniciativa. Então, a todos aí da Biosani, parabéns pelo belo exemplo de um domingo de solidariedade. Parabéns. Vamos alterar um pouco o script do nosso programa e vamos falar agora daqueles que fizeram suas inscrições no Clube da Fraternidade. Semana passada, vocês lembram? Eu não pude dar a relação em função do feriado, mas olha, hoje temos 23 inscritos no Clube da Fraternidade pela internet e temos 7 inscritos pelo telefone. A relação que eu vou dar agora é do dia 11 até o dia 27. Vamos então começar pela internet. Temos aqui a Mara Tércia Alves Costas, de São Cristóvão, Antônio Oliveira, de Itaguaí, Remisa de Souza Fernandes, de Vila Valqueire, Rogério Washington Ferreira Santos, de Campo Florido, Minas Gerais, Valéria Cristina Rocha de Matos, de Vila Isabel, Márcia Ribeiro de Melo, de Niterói, Maurício Ferreira Guedes, de Vila Isabel, Carla Regis Seixas, de Alvarenga, da Ilha do Governador, Vilene Marque, de Niterói, Diva Cis Santos, de Copacabana, Luiz Badestão, de Campo Grande, João Carlos Neves II, de Recife, Pernambuco. Alô, Recife! Vélez Nunes, do Engenho de Dentro, a Guilhermina Silva dos Santos Domingues, do Catumbi, Horacinda de Souza Tibúrcio, do Rio Comprido, Vladimir Wagner Gonçalves, de Guarulhos, São Paulo, Jair Fabri Costa, Mar de Espanha, Minas Gerais, Valderes Costa Ricardo, de Itararé, São Paulo. Olha só, gente, já viram aqui, ó, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, a rádio está em todo o Brasil. Luiz Felipe de Carvalho, de Vila Isabel, Daniela Werneck Tavares, de Lorena, São Paulo, Juliana Pereira da Silva, de Mesquita, Monalisa Santana Coelho, de Campo Grande, Cristiane Regina da Rocha, de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro. Todos esses fizeram a sua inscrição pelo nosso site. É isso. Clicando no site, o site novo, então, tá bem na primeira página. Basta você clicar ali, Clube da Fraternidade. Você preenche o formulário e envia para cá. Você vai receber um e-mail na sua caixa de correio confirmando. Você tem que clicar nesse e-mail, no link, para confirmar a sua inscrição. Agora o nosso site, ele tem uma segurança muito forte. Você entrou no nosso site, fez a sua inscrição, você envia para cá. Nós recebemos um e-mail que você fez a sua inscrição, mas você também recebe um dizendo que você fez a inscrição. E para confirmar, você precisa clicar lá no seu e-mail. Você tem que clicar na área lá que é destinada para isso. E nós, então, recebemos a sua confirmação. Você realmente foi a pessoa que se inscreveu. Isso tudo é para dar maior segurança. Mas pelo telefone, essa semana foi o seguinte. Elvira Deolinda Machado, de São Gonçalo, Ney Pacheco, de Duque de Caxias, Maria José Santos da Conceição, de Vila Isabel, Clara da Conceição Falhas, de Vista Alegre, Geisa Gomes da Costa, de Marechal Hermes, Maria da Conceição Cerqueira, de Magé. Alô, Magé! Magé é onde fica a nossa antena. E isso, você não sabia? Se você mora aí perto de Magé, você com certeza conhece a antena da Rádio Rio de Janeiro. E você que mora ou passa por Magé, olha com calma que você vai ver, é uma antena bem grande. Cláudio Marcos de Sá Benevides Vidal, do Grajaú. Todos esses fizeram suas inscrições no Clube da Fraternidade. Chegamos ao número de 5.714 inscritos. Será que até dezembro a gente consegue completar os 6 mil? Vou fazer uma disputa aqui, eu e o nosso querido operador, para que... Vamos ver. Ele está torcendo também. Ele acredita que a gente chega em 6 mil. Eu também acredito. Vai ser o nosso compromisso aqui. Nós dois acreditamos e mais todos os participantes do Clube da Fraternidade. Então você que está ouvindo agora, tem várias formas. Liga 2478-1400 ou 2461-1400. Basta deixar o seu nome completo, telefone de contato, se possível a hora de te encontrar em casa, horário comercial, por favor. E nós vamos fazer a sua inscrição no Clube da Fraternidade. Ou então, pela internet. Vamos então prestar contas, porque o Clube da Fraternidade, como eu falei lá no início, nós temos a missão desse programa de prestar contas de todos vocês que nos ajudam. E recebemos aqui a cópia do recibo de várias pessoas que contribuíram lá no CERJ. Então, olha, tem aqui a cópia do depósito no Bradesco. E eu vou ler alguns nomes de recibos. Ó, recibo 29047, Marinho de Freitas, Mariano de Freitas. Eu peço desculpas, porque foi um fax. Não dá para ler muito bem o nome. Temos aqui recibo 29046, Centro Espírita Henrique... Olha, não, desculpa, mas não consigo ler o nome do Centro Espírita. Ah, uma pena. Mas olha, recibo 29046. É Centro Espírita, um nome que eu não consigo entender, e Caridade. Peço desculpa a vocês que contribuíram, mas o recibo, o número eu já disse. Tem aqui o João Salles, tem aqui, deixa eu ver, não tá fácil de ler o nome. Centro Espírita Humildade e Caridade, acredito eu. Tem aqui um outro, Marinho de Freitas, recibo 29952. Eu nem vou ler de todos, porque infelizmente não dá para ler muito bem o nome por causa do fax, né? Olha, recibo 29954 de Helena Carvalho. A todos vocês que prestaram contas lá no CERJ, muito obrigado. Temos só que agradecer esse grande esforço que o CERJ já faz na divulgação da doutrina espírita e ajudando principalmente também a Rádio Rio de Janeiro. Como todos os domingos, temos aqui a ajuda, né, os recibos da Assistência Paulo de Tarso, presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito, e o recibo da campanha A Seu Critério do dia 19. Celso Ribeiro Dias, Terezinha Rocha da Silva, Maria José Pereira da Costa, Nereide Gumercinda Salvador, Arlinda Tereza de Lima Pereira. Todos esses ajudaram lá com a campanha A Seu Critério, coordenada pelo nosso querido Jonas Guimarães de Brito. Jonas, um grande abraço, e Simone, obrigado pela prestação de contas. Quem presta contas também, como sempre, é o nosso conselheiro confrade Lidiênio Barreto de Menezes. Alô, comunidade de Nilópolis, um grande abraço a todos vocês de Nilópolis. Olha só, recibo que ele presta contas aqui do dia 23 de novembro, através de recibo Rosa Maria Freire Lopes e Arione Prudente Alves, e através de boletos, não dá para ler todos os nomes, vou ler alguns. José Vieira da Silva, Carmen Mamede da Silva, Jandira da Silva Paz, vou pular. Valdemar Ramos de Freitas, Edna Maria Santos da Silva, Marília Coimbra Chaves, Marli Gomes da Silva, Aloísio dos Santos Madalena e o último, mas não menos importante, Maria da Purificação de Souza. Todos vocês também que prestaram contas com o nosso querido Lidiênio, ele envia aqui um documento da União Municipal Espírita de Nilópolis, segundo o seu, Estrada Roberto Silveira, 1320, Nilópolis. Relatório do Domingo Especial, realizado dia 8 de novembro de 2009. Ele faz aqui a prestação de contas, convites vendidos, donativos, o valor arrecadado, entregue a Funtaço. Olha só, temos aqui doações do Grupo Espírito André Luiz, a Cleia Nonato, o Gustavo, a Patrícia Boerer, o Cleide de Mesquita, a venda de mel do nosso irmão Clênio. Então, a todos vocês que ajudaram o Lidiênio, né, durante o evento, ele já fez a prestação de contas e trouxe aqui na emissora da Fraternidade. A todos vocês, muito obrigado. A rádio só consegue atravessar esses momentos com a ajuda de cada um de vocês. Temos também aqui a divulgação de todos os boletins informativos, jornais espíritas, revistas que de alguma forma também anunciam a Rádio Rio de Janeiro. E tenho aqui em mãos o jornal, na verdade o boletim informativo do Centro Espírita Amaral Ornelas. Atenção, participantes do Centro Espírita Amaral Ornelas, o boletim Rota de Luz, que nome bonito, Rota de Luz. Eles colocam aqui na capa: ouça a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade em 1400 kHz. Seja mais um sócio da rádio, auxiliando-a na manutenção de sua programação. O Centro Espírita Amaral Ornelas também é posto arrecadador da Rádio Rio de Janeiro. Colabore! Atenção, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. O Centro Espírita Amaral Ornelas, você sabe, Rua Doutor Leal, 76, Engenho de Dentro. Você quer ajudar a Rádio Rio de Janeiro? Pode aparecer lá no Amaral Ornelas. Fale lá com a pessoa responsável pela arrecadação do Fundo de Manutenção e faça a sua contribuição. Olha, o boletim é muito interessante, tem as atividades sociais, informações, olha, muito interessante aqui sobre a Casa Espírita e algumas mensagens aqui nos ajudam sempre nesse caminho que temos, né? Olha só, temos aqui uma carta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria-Geral de Justiça, Provedoria de Fundações, Declaração de Aprovação de Contas, exercício 2007. Olha só, processo MPRJ 2008-00086-248, Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Em 11 de novembro de 2009, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo promotor de justiça de fundações, no uso de suas atribuições legais, declara que, valendo-se das atribuições que lhe conferem o artigo 66 do Código Civil, os artigos 34, inciso 12, a e 175, ambos da Lei Complementar Estadual 106 de 2003, e o artigo 38, inciso 1º e 63 e seguinte da Resolução 68/79, o excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça, e a Resolução Complementar 17 de 2005 desta Promotoria de Justiça de Fundações, por decisão proferida no procedimento número 2008-00086-248, aprovou as contas referentes aos exercícios de 2007 prestadas pelos administradores da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Assinado, Rodrigo de Figueiredo Guimarães, promotor de justiça substituto. É um documento oficial. Eu fiz questão de ler, porque isto é prestar conta do seu dinheiro. Você que ajuda a Rádio Rio de Janeiro, está aqui, ó, na minha mão, um documento do Estado, da promotoria. Então, por isso que a gente não fica acanhado de pedir a sua ajuda, porque o seu dinheiro ele é aplicado para o benefício de inúmeras pessoas. E eu vou repetir, Rádio Rio de Janeiro é a rádio que não é só para ser ouvida, ela é uma rádio para ser sentida e dividida com os irmãos. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro apresentou